não ligo se ela não voltar. Eu também não volto, ela deve estar pensando a mesma coisa. Assim passa as horas, passa dia e mês, e ninguém perdoa o que o outro fez. Nesse orgulho bobo é os dois quem chora. Quem paga as contas dessa vida é mais um litro de bebida, é mais um gole de cerveja pra curar essa tristeza. E pra que tanta indiferença só pra ficar nessa sofrência? Em solidão o sono me devora, garçom, a conta vou embora. Eu também não ligo se ela não voltar. Eu também não volto, ela deve estar pensando a mesma coisa. Assim passa as horas, passa dia e mês, e ninguém perdoa o que o outro fez. Esse orgulho bobo é os dois quem chora. É mais um litro de bebida e mais um gole de cerveja pra curar essa tristeza. E pra que tanta indiferença só pra ficar nessa sofrência? Em solidão o sono me devora, garçom, a conta eu vou embora. É mais um litro de bebida e mais um gole de cerveja pra curar essa tristeza. E pra que tanta indiferença só pra ficar nessa sofrência? Em solidão o sono me devora, garçom, a conta eu vou embora. É agora, tá na se amar.